Yeah, András, 2014. Yo, o beat da morte. A morte, parte 2. Segura essa. Eu falo sobre coisas que você ainda vai entender um dia. Sobre os assuntos proibidos, sobre a parte horrenda da vida. Pra quem vive na ilusão, a minha mensagem se torna desprezível. Mas eu não me importo, pois ainda porta a credencial do supremo nível. Eu sei que um dia vai recorrer às palavras abandonadas, mas eu respeito o seu momento, por isso respeito todas as caminhadas. Te deixo em paz, caso queira viver no mundo da felicidade, onde suportas a adversidade sem procurar pela verdade. Mas lembre-se que uma árvore sem raízes fortes pode ser derrubada pelo mais fraco vento vindo de qualquer canto dessa selva vasta. Espíritos malignos que lutam pela sua sobrevivência, atormentados eles buscam pessoas isentas de inteligência. Yo. A página do livro foi virada, mas parece que você não aceitou e continuou na escuridão tentando encontrar o verdadeiro amor. Eu peço pra você acreditar, pois eu também não acreditava no poder que carregamos em nossa alma e que realmente existe um karma. Porta-voz do submundo, eu tenho a missão de te alertar, de mostrar de que são capazes os demônios que vão te atormentar. Todo dia informado a morte de alguém que não representava nada e que foi embora de uma forma brutal, na pele ficaram suas marcas. Alimento pros vermes que estão ali só esperando, é um ciclo natural da vida que pra muitos parece desumano. Já nascemos condenados a sermos consumidos pelos necrófagos, que não podem sentir o cheiro da carne podre que já se aproximam logo. Yeah, 2014 é a morte. Yo.